Papai, chama o sinal Salvador, 119-8, bom pouso. 1198, pego alto, papai. Muito boa tarde, Gol 962. Tráfego ainda não avistado, ajuste no 018. Número 2 para pouso em Salvador, continua a aproximação, chama externo, senhor. É, pode estar externo, 962. O nome é autorizado nível 070. Irome, Ultra November 857, decola pista 90, curva direita. Sael Leda Irome, controle 1208-5402. Autorizado, Galeão 360, conforme a roda do plano. Irume, Upper November 857, decola da 10 com curva direita na Dael Leda Irume. Aciona 5402 e o controle de saída em 120-8, Gol 9017. Correto, chame pronto para pushback acionamento. Depois da reprota. Roda 962, continue a aproximação, aguarde a sugestão de pouso. Tráfego já avistado no final, pistão 0. Gente, aguardando o pistão 962. Se é a líder, eu só escuto agora, não sei se é o 44. 44, ciente. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso ao Grande Bate. Ok, Alfa, reportarei antes da Juliette para ingresso ao Grande Bate. Tráfico Salvador, voo no 864. No 864, aguarda a cópia, o ajuste de altímetro no 018. É na sua escuta para a cota com a Lima. Pouso no 0962. Seis dois, eu não me erro, autorizado no 0620. Five Delta Juliet, do you read? Delta Juliet, go ahead. Yes, sir. We're still holding position, looking for a stand assignment here from you. What about if we just pull up next to the other Gulf Streams? Okay, attention to the mention on April 3. Your position will be the 06 on April 3. Roger, 06 April 3, 275 altitude. Thank you. Ground, Mike Zulu, 650, stand 11, standing by for push and start. Mike Zulu 650, there are 3 aircraft on the point, maintain position, stand by, okay? Full position, 650. Gol 9914 para TAC com POP 164, alternativa Goiânia, 5 horas e 10 de autonomia. Táxi autorizado, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera 11895 a torre, o ajuste de altímetro no 018, gol 9914. 0-0-8, 0-0. 2, após o Boeing da companhia livrar o setor 1 do Grande Pátio, Juliette, Boston 2. 0-0-9 da companhia livrar, Juliette 0-2, gol 1-1-1-2. Papapá, November, X-Fox, autorizado ingresso Taxi Juliette, reporte na Taxi Lima. Tem autorizado Juliette, reportarei na Lima, na Lima da Chamo de base para final, tem baixo travado, Sierra Tango Mike. Chamo de base para final, baixar travado, está fazendo Sierra Tango Mike. 1962 no solo, 1-4, libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo em 1-2-1, decimal 1. 1-2-1, 9-2-4. A gente mantém a proa de sábado, você vai chamar agora final Salvador em 1-1-9-8, solicita diretamente ao próximo setor com pouso. Portando antes da Juliette, 1-9-8-64, cópia. Prossiga. Salvador, Maceió, o nível 350, via o Brasil 197. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1-20-8. Transponder 5405. Aqui é o 964 atualizado para Maceió, nível de voo 350, via Pesulu 97, decola da 10, curva esquerda, Buca, Aracaju, 1208 ao controle, 5405 ao transponder. Planejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento. Boa na 864, confirme portão. É, portão 3, chama pushback e acionamento. 097, é o solo. Prossiga, na escuta. Confirme o portão de estacionamento. Tá no 4. Ok, ciente. 556, decolado Zuno 6, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia. E o gol 9994 agora no ponto de espera, patrão. Bom dia, 9994, mantém o ponto de espera, patrão 0. Mantém. É de voz para a final, baixar travada 17, é a Double Mike. Serra Tango Mike tem pouso autorizado, pista 17, o vento agora de 150 graus com 109. Ciente, Serra Tango Mike, muito grave, pouso autorizado. A 3895, chama Centro Recife, em 1125, décima 1, alterna 133, décima 25. Entendeu, 251, está 3895. Tango Alfa Papá. Copiado, Tango Alfa Papá, continua em aproximação, aguarde pista livre. Eu tenho um aeronave, um Embraer da Azul, iniciando agora a rolagem, pista 0, chefe. Aguardando, Tango Alfa Papá. Até a Quebec. Ok. 18, 85, 95. 18, 95. Mike, Mike, Zulu, 650, it's approved, start up and pushback, report to taxi. Clear for push and start, report again for taxi, Mike, Mike, Zulu, 650. Puxané 6213, portão 7, autorizado pushback e acionamento, chame taxi. Cadê pushback acionamento? Quebec. Romeu, Tango Alfa Papá tem pouso autorizado na pista 10. Vento agora de 160 graus com 139, ajuste 1018. 1098, pouso autorizado, pista 10, Tango Alfa Papá. Azul 9381 no decolado aos 18, chama agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 1208, senhor, muito obrigado, bom trabalho. Copiado Serra Tango Mike, por gentileza confirme, hangar da Aerostar. Aerostar, sim, gente, Aerostar, livre táxi à esquerda, taxiway Papá, ao estacionar em Gada Aerostar, frequência livre, o Serra Tango Mike. Via direita para o 100 para evitar a formação na PUCA. Bom dia, 9381, contato radar, tudo mantém a nível 210, após desvio, voa direto para o de PUCA, e após PUCA, via subida PUCA. Após desvio, voa PUCA. E depois segue no perfil. Obrigado. Copiado na Quebec, senhor, mantém a posição, aguardando só mais uma coordenação junto ao Inferno. Ok, mantendo a posição na Quebec. E o transponder 0165, o Papa Romeu Oscar Bravo. Salvador, Gol 9790, pronto, táxi, 131, 1320, Fortaleza. Libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo, 121, décima 1. Gente, Mike Juliette Romeu, me escuta permanente, para informação de voo alerta. Agora da presente para acionamento e táxi, acionamento e decolagem, ajuste 9018, o Papa Romeu, Romeu, Sobrado. Papa Romeu, Tango Alfa, Papá. Boa, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no grande pátio. Confirme o pátio. Ok, ciente. Para o táxi 26213, a bote 108, autonomia de 4 horas, vamos lá. Oceana 6213, táxi autorizado até o través do portão 05. Até o Través 05, 62. Chegada, Maré. Para o 50050, Maré. Continua em direção, direto do estado. Negativo, essa via chegada, então 3144. O voo 9914 tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Afirmativo, tá bom. 9914, visual com BR da Azul, na curta final pistando zero. Visual. Voo 9914, após a passagem do tráfego pousa, agiliza manobras ali e mantém pistando zero, aguardando para decolagem tão logo autorizada, 9914. Ali mantém, 9914. Airfly, confirmed. Ask 5073, call identity, maintain flight level 050, Amman arrival, QNH 1018. Identity, Amman arrival, 050 on QNH 1018. Bono 556, chame centro Recife, 125, décima 1, alterna no 33, décima 25. 251, 3325, Bono 556. Bom dia, 6356 do Oceaner, tráfego ajustado, ajuste agora no 018, continua a prestação, aguarde autorização de pouso, reduza na medida do possível, tem um bug da Gol iniciando corrida, pista no 0 e mais 10 segundos. Golf 9914, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 50 graus, com 099, ajuste 1018. 1018, está iniciando, pista no 0, Gol 9914. 33, Delta Bravo, Delta Sierra, please. We're standby, but we were told that we will park a Mike. Okay, understood that you park on taxiway Mike, okay? Affirmative, park, final parking will be taxiway Mike. Alright. Solo, Azul 4076, livrou. Avião 76, taxi via Alfa, pode essa Juliette. Alfa, pode essa Juliette, 4076. 388, desse mapim a 2 mil pés, dispensado de restrições de velocidade, ajuste de altímetro no 0 no 8. 2 mil, livre das restrições do 90, 9388. Azul 9381, chame centro Recife, no 26, decimal 85, bom dia. 2685, com Recife, obrigado pelo trabalho. Então, 3819. 2 Salvador, uma boa tarde, gol 9790, ponto de espera, ponto. 1790, uma tempo de espera. Roda. Gente. O 9914 decolado aos 2, 3, chame controle 1 no 20, decimal 8. 208, 9914. Poderia repetir? Gente, o meu, os carros bravos, só meio minuto para decolagem. Só BV 360, não é agora, 9914. This is Mike Zulu 650. Sim, taxi, it's clear taxi to until 1.10, right? Taxi India and taxi Alpha. On a point call for 118.95, QNAD1018, Mike Zulu 650. Taxi Olimpo Runway 10 via India Alpha QNH 1018, Mike Zulu 650. Paulo, boa noite, meu passo para o Vega Fala, então? 3, aguardo para pushback acionamento. Escuta. Solo Gol 9017 para pushback acionamento, posição 4. Gol 9017, portão 4, aguardo para pushback acionamento. Está aguardando, Gol 9017. Estou ciente, mantenha a posição. Suíte autorizado, sinal de ILS X-ray para pista 10, reporte localizador. Para no lock, o 9388. Comprei Salvador, contar no meu aniversário, coloco o salário, comprou esse carro imediatamente, mantendo 510 na sua escuta. Vou me ficar bravo, manter as condições de usar 510, reporte a pista no local de pouso. Acabou. Juno 50 Grão, Zona 09, ajuste 1018, pouso autorizado, pista 0, Tan 32 no meio. Teve pouso da pista 1-0, 3-2-1-0. Quatro aguardando, senhor. Gente, hoje não é 6254, aguarde. Zero, condições de decolar estão logo autorizados, senhor? Afirmativo, totalmente pronto, e obtendo o tapa nacional. Turno 790, após a passagem do Airbus da TAM, agora curta final pista no zero. Ali mantém pista no zero, turno 790. Yeah, no, about this, follow the follow me car until November, taxi November, or Lima, Vitor Zulu Bravo Direct. Yeah, above the taxi. Max Zulu 650, taxi now by the left side, taxiway India and taxiway Alpha. Left now via taxiway India and taxiway Alpha, Max Zulu 650. Zero Lima Tena 10. Lima, Lima Tena 1-7, Lima Tena 1-7. 560 autorizado para Rio de Janeiro via UPA Zulu 44. Decola pistão 0, curva direita da Euleda Bidev, é subida, controle Salvador 120-8, transponder 5413, Ocean 6254. Centro autorizado, nosso grupo Rio, transponder 360, decolando 0, curva direita após a decolagem da Euleda Bidev, da Pesudo 44 ao 2, controle 120-8, transponder 5413, 06, Ocean 6254. Chanel 6254 está correto, chan, pronto para pushback acionamento. Fata Romeo Tango Alfa Tata, autorizado em ingresso, taxi Juliette, Companho Grande Pátio, reporte na taxi Lima. Azul 4076, segue o Fux, portão 1. Confio, estileiro 4076. Corrigindo, mantenha a posição, seu portão previsto é 1, ainda está ocupado. 4076. Gente, eu mantenho a posição, 4076. Fala, Zan 32, 16. Zan 32, 16. Táxi via Kilo, pátio 3, reporte na saída do pátio 3, então 32, 16. O 9097, prossiga. A previsão para o posicionamento? É o número 2 no setor, aguarde. Certo. Hotel, previsão para o 9864? O 9864 agora está autorizado, portão 3, chame pronto para o táxi. Autorização ao táxi 864. Espero alterno 1288. 60288, igual ao 9914. Aos 30, chame agora o controle Salvador em 120-8, bom voo. 108, passou marcador externo 9388. 1-9388, tráfego avistado, ajuste no 018, pista liberada, pouso autorizado, pista 10, 1-9388. 88. Passa 1300. Vamos 790, contato radar, se manter nível 370 via saída PUC. Via saída PUC, voo do 790. Tenha nível de voo corrigido. Esse mantém a 2.000 pés. Autorizado o sinal do ILS que foi para a pista 1.0. Reduz a velocidade indicada para 1.809. Reduzir para 180, 2.000, autorizado. Via pista, seta que foi para o par, o Tango Alfa Par. Azul 9388, pouso autorizado na 10, ok? 100 graus, 99. 5-9 livre, 9388. Salvador Guarulhos, autorizado 360, via o Presulu 10, conforme rota do plano de voo. Decola pista 10, curva direita da Euleda Motiva. Controle Salvador, Vera 120-8, transponder 5420, gol 2067. Ingresse, setor do grande pátio, portão 7. Feel free to taxi a little ahead to vacate the main runway. Taxi a little bit ahead, Mike Zulu 650. Roger, sir, I'm really sorry. It's taxi a little ahead to vacate the main apron, sir, main apron. Is that for Mike Zulu 650? That's it, sir. Say again? Taxi a little ahead, just to vacate the main apron. A little bit ahead, just to vacate main apron, Mike Zulu 650. Roger, 62163, pronto. Obrigado, 6213, meu patrão, se manter a posição pista 10, eu tenho um tráfego agora passando externo em mais 10 segundos. Salvador Gray, Arcfly 073, established by Leslie Montero, 7 miles out. Arcfly 073, I have insight on final QNH 1018, continue approach, stand by for landing clears, Arcfly 073. Continue, stand by 073. At that one, Mike Zulu 650, is it okay like that? That's perfect, sir. Thank you. Thank you. Azul 9388, no solo 33, libera a pista próxima direita, chame solo em 121, decimal 1. Será na Eco, chama 211, no solo 9388, Azul. Siga. QNH 1018, wind is 100 degrees 06 knots. You're clear to land runway 10 Arcfly 073. Clear to land runway 10 Arcfly 073. Papa Romeo Zulu Delta Lima 04. Confirme altitude para Montes Claros. 085, se eu prosseguir visual então para Montes Claros. Andes 601, maintain position, stand by. Rapaz, Romeo Zulu Delta Lima, contra cota. Autorizado, Salvador Montes Claros, nível 085 visual, conforme rota do plano de voo. Decola pista 17, com curva à direita, ingressa corredor axé, restrito 1000 pés, aguardando a ascensão do controle para o 085. Opera em 120.8, controle Salvador e o transponder, aguarda o transponder, o Zulu Delta Lima 04. E o pátio que se encontra e o PLB. 098. Duna, 2018. sem restrições de altitude e velocidade na descida 2230. Acende. Delta Lima 04. Tênis 144, sinal baixou e chegou. Tênis 3144, tráfego avistado justo no 018, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso 3144. 3144. Oi. Autorizado, táxi via Kilo, reporte na saída do Passo 3. Kilo, reporta na saída do 3, ou na 388, o grato. A 36, vacate via the next intersection to your right. Call ground frequency 121.1 fly 073. Make right 211 fly 73, bye. 121, sir, 121. 1211 fly 073. 98, 9388, escuta? Escuto, 9388. Mantenha a posição antes, no través do 737 da Sideral e no Pat 3. Estou com a aeronave taxiando no Pat 3, vai ceder a passagem para o tráfego. Ok, mantenho através da aeronave Sideral aqui, o 9388, obrigado. November 7, 33, Delta Bravo, está dobrando aqui? Estou aí, Cordão, é para o 737 da taxi to your right, call to enter Eagle 1, okay? Taxi to Eagle 1, call the tower, I'm from Japan. No, we need this frequency, call me back to enter on Eagle 1. Call you back on Eagle 1, 300. Ground today, our Pfizer sent 3 on Alpha. Okay, 7-3, taxi straight ahead and maintain position before taxi Kilo. Maintain position before taxi Kilo. We already maintain the position at 3 Delta Bravo. Okay, fly 7-3, maintain present position and taxi to the right on taxi Echo. Maintain holding point on taxi Echo and call ground, correction, call tower again, 118.95, because there is no place to park your aircraft, according to the prior administration of this airport. Uma chame taxi. Minha 3, coesão, 6213, alinha e mantém pista no zero. 6213, alinha e mantém. Turn right now, maintain position on taxi Echo and count Salvador Tower 118.95. According to infrared administration of this airport, there is no place to park your aircraft. So, you decide another place to park your aircraft again, okay? Okay, so you want this to turn here right on Echo, facing the runway? On taxi Echo, maintain position and call tower 118.95. Okay, we'll maintain position here and call the sound. Voltando no 864 para o táxi, existem 180 a bordo, são 3 horas, ou melhor, 2 horas e 20, Serra Bravo, Serra Golf. Serra Bravo, Serra Golf, 12h20, 180 no POB à direita, seguindo 767, quando espera manter a posição, chame tua 1 no 895, ajuste altíssimo 0 no 8, gol. 1864. Ok, na retaguarda do 67 vai chamar a torre 1895 com 1018. Muito obrigado. Chegada bom, tem reporte descida. Ok, na presente, Conf, aguardando chegada bom. Reportada descida. Azul 279. Do Taxi Alfa, né? 388 do pátio 3. Taxi em frente. Até a saída do pátio 3 com o pátio 1. Estou com tráfego ali na saída do pátio 3, vai seguir esse tráfego portão 03 na sequência. Só um instantinho, vou te dar o táxi até o pátio 1 na sequência. Ok, segue até o final do pátio 3, o 9382 Bravo. November 733 Delta Bravo, saúde do ground again. 3 Delta Bravo, agora. Taxi to your left now, clear enter April 1, taxi around the terminal bearing. Stand by for instructions. Taxi to the left, to Echo 1, stand by for instructions. Echo 7, agora sim, o azul 9388, siga o tráfego à frente até o portão de número 3. Seguindo o tráfego à sua esquerda agora. Ok. Seguindo aeronave executiva, segue a posição 3, o 9388 azul. Após a passagem do azul, está autorizado por feedback o 9017? 9017, posição 4. Só instante para puxar, estamos com o sequenciamento da pista 10 e o sequenciamento aqui de 2 tráfegos, 3 tráfegos com ponto de pressão, 71. Salve. China 6213, decolado aos 40. Chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo. 08, obrigado. 6213, decolou na segunda boa. 6213, contato radar, se mantém o nível de voo 360, saída da El. Para o 360, nada El, pode voar lendo, senhor. Autorizado direto isso. Lendo na proa, hoje é 6213. 4463 para a cota, chama estola 121 no 10, chame o clearance 121 da Simonon. Salvador, até 3144, bom dia. Salvador, 121, o solo clear, tem uma nova frequência agora? Pode chamar, 121 no 109, clearance. 209. Salvador, até 3144, bom dia. Então, 3144, livrou? Afirmativo, está na sua escuta. Táxi via Alfa, reporte antes da Julieta. Alfa antes da Julieta, reporte 3144. Salve tráfego, correto? É, agora a informação para atualizar, a informação mais, devido ao número de aeronaves agora com a gente preferiu abrir o Clear, e a gente está operando agora com o Clear, ok? Ah, tá, então a informação alterou para mais, é isso? Afirma, agora a informação encosta mais. Ah, ok. Então, opa, vamos mentalizar mais para o 4. 463, azul, autorizado Ilhéus, nível de 180. Segue conforme rota do plano de gol, Golf 677. E após é conforme, subida coral, curva direita, pista 10. Código 5176. E o controle 120, decimal 8. Yes, sir. 0076, read a vector for space in turn your right heading 240. Roger, 240, 0076. Azul 4463, cotejamento correto. Para o pushback, chame solo em 121, decimal 1. 2107, under 601, clear to Sierra Alpha Echo Zulu Ezeiza, flight level 340, conform planned route. Arbor departure, Alpha transition, Arbor Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo departure, Alpha position after, Echo Lima Echo Fox Alpha, after the departure, right turn. Call code is 5431 and Salvador departure control 120.8. Read back, please. Tem condições de taxiar até a Taxi India aqui, fazer um backtrack na Taxi India? Fica do outro lado da Alfa, nesse trecho que a gente está logo à sua frente. Afirmativo, 4.0.8. Mike Zulu, radar contact, Ponte Cof, claramente em flight level 360, Momo departure. Maintain flight level 360, Momo departure, flight, Mike Zulu 650. 10076, descend until 2000 feet, QNH 10118, clear final left approach to runway 10, report up, shutdown localizer for. 10076, descend 2000 feet, QNH 10118, clear ILS 10, report final. Estabilizou, 2230. Falei do 2230, chame torre em 11895, bom pouso. Boa, 295. É. 6254, vou coordenar, secretário. Fazer o curso de quadro de plano de entrada do mesmo. 6254. Tá ok, mas por enquanto mantém a posição em estágio pra gentileza. Ah, ok, então mantendo a posição, 6254. Já 3144, mantém a presente posição? Vai manter, 3144. Falando 4463, agora vamos para a cidade de acionamento. Gente, aguarde o push 4463. Ok, follow the follow vehicle and follow instructions to follow you, okay? Salvador, voo 864, passar 1110 para 350 na PUCA. 864, contato radar na decolagem, mantenha nível de voo 350, sair da PUCA. 350, sair da PUCA, voo 864. Voo 20907, está pronto para o push então, autorizado. Tem condições de fazer o push até a saída do Pátio 3 para liberar o acesso para a aeronave da Azul, logo aí da guarda. 9546, o senhor pode falar na proa de ITAP para estar formações. O procedimento de uso é o ILS X-Ray, não é RNAV. Se o senhor quiser fazer um procedimento diferente, o senhor me diz qual é que a gente vê se pode autorizar, ok? Sim, vai pessoal, é o Guaraná, proa da posição ITAP, voa 9546. Caner, 6213, chama centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251-3325, 6123 ligado. Vai iniciar no 4, na sequência, estaciona no 4, já coordenado pelo Fire 4076. A gente usa o começo após o terceiro, 1423. O... Minha dúvida, hoje não é 6254, tem condições então fazer o pushback mais recuado até o travesso do portão 7, deixando acesso do 612 ali? Sem problema, a gente vai coordenar o pushback mais recuado, deixando o 612 ali. Autorizado, mais recuado até deixando o acesso do 612 livre, 6254. Confira o 4463, qual que é a previsão de sucesso? 4463, inicialmente 5 minutos. Estamos com problema de estacionamento aqui. Tá ok, mas. Tá, 5 minutos, só para o 5 minutos, obrigado. É, na sequência, o número 1 agora para puxar, só instante, 4463. Copy. Opa. I don't think that they have the true information about your flight. I was ordered to have your taxi to taxiway Gulf until they make up their minds, but I'll still have to wait for another aircraft to land before I can get you to taxiway Gulf, sir. Okay, no problem, we stand by on echo until you can let us taxi. Just for your information, this aircraft is empty and will stay overnight as planned, already some time ago. We are only two pilots and two engineers on board, so we don't need a gate, just a remote position to park the aircraft overnight. No problem, sir, I'll contact you further about that. Thank you very much. Passageiro 2230 no Solos 48, libera a pista próxima à taxiway à direita, taxiway Foxtrot, perdões, Foxtrot à direita, chame Solo 121, décima 1. Ok, vai livrar na Fox, livra ao chamar o Solo 121, passageiro 2230. Afirmo 2230, por gentileza, agilizando na medida do possível. Com certeza, agilizando. Bom, bom dia, quando 076 on final, on my 10. Well, 076, stand by for runway vacated. There's a traffic vacating the runway in approximately 5 seconds. Inside. Well, 076, now wind is 140.08 knots, QNH 1017. Runway vacated, you're clear to land runway 10, Condor 076. Condor 076, clear to land runway 10. Wind check again, please, Condor 076. Condor 076, clear to land runway 10. Wind check, please. Roger, wind now is 140 degrees and 08 knots. Sim. Ok. 3144, pode chegar na frente? 3144, afirmativo. Taxi Juliette, portão 612, observando a Avianca aqui puxando no 612 também. Tá ok, vamos. Tá liberado para seguir então para a posição, né? Afirmativo. Fique atento, com cautela, a Avianca puxou no 612. Tá, gente, obrigado. 3144. 089, ajuste 1017. 7 milha 17. Mike Juliette Romeo, área ativa 1600 Zulu, mais 10 minutos. 10 minutos, presidente. Mike Juliette Romeo, abandonando a maquinosa. Vai interceptar a BR-324, mas você voa. Reposta na final para pouso. O 9546 autorizado descida a 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 7. Após desvio, reassuma a navegação na proa de Tuna. Autorizado final do ILS X-Play para a pista no 0. Gente, após desvio, Tuna vai interceptar e informar a estabilizado. Voo 9546-1772. Are you due to take off? Is it tomorrow, sir? Yes, tomorrow at 12 local time. 12 o'clock local time. I'm just answering that to the administration control. Yes, thanks. Quando o trem ingressando, utilizado parte, parte Alfa Índia, ele pode ser uma boa tarde, bom trabalho. Ground, bom dia, quando 076. 076, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Taxi via Alpha, report before Juliet, Conda 076. Oxina 6254, Solo. Prossiga. Por gentileza, mantenha a posição. Por gentileza, mantenha a posição. Só um instante. Mantendo posição, 6254. Solo Gol 9097, pronto para o táxi, com 69 a bordo, alternando Campinas com 3 horas e 44. Livre táxi, 9097, em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera 295, 1017, boa viagem. Índia Alfa, 295, boa viagem. Via 254, segue Boeing da Gol, ponto de espera 295, 1017, boa viagem, número 2. Segue o Boeing Gol, 1017, o CNE 6254, obrigado. Under 601, stand by to start up and push. Para a Gol 4463, som do táxi, sobre 102, previsto 13 e 15, até Aracaju. Livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1017, boa viagem, número 3, no ponto de espera 4463. 4463, Índia Alfa, ponto de espera 1012, no magníssimo anóxico, 1513. Sou Salvador, boa tarde, Gol 9017, ponto de espera 10. Zero no 7, ali mantém pistol zero. Ali mantém pistol zero, Gol 9097. O senhor tem paciente da do notando da 1600? Paciente dirigindo a Serra Índia, reporte visual Serra Índia com ele. Reportar a visual com Serra Índia com ele. Ground Condor 076. To that, in that matter, they're thinking about leaving there on Echo or maybe on Foxtrot, but it still hasn't been decided. I'm really sorry to tell you. I'm sorry, I don't have an answer for you right now. Yeah, no problem, but just to take care of the problem we have now behind us, we could just make a round and come back to Echo. I think it's better than to risk a collision of two aircraft, yeah? Roger. So then just stand by for 1 second. Standing by. 90 no centro, autorizado de colar, pista no zero, vento no 60 graus, com 10 máximo. Autorizado de colar no zero, vou no 0 no 7. 7, Papa Romeu. Lima Romeu Juliette, plano cancelado 21554, desça para altitude de tráfego de Serra Novembro Juliette Delta, reporte cruzando nível 080. Opa, Tony, 1864. Gol 1864, precisa. Vamos chamar o centro, amigo. 1864, centro Recife, 12005, alterno 2545. É, qual é a secundária, por gentileza? 1, 2, 5, 4, 5, bom voo. É 2.5, 5, 5, obrigado. Azul 27, 1, 1, chame final, 1, 9, decimal 8. Chama A na final, 1, 1, 9, decimal 8. Terra Tango Mike, acionamento, táxi, decolagem, agora 14-18-95, bom voo Tango Mike. 254, mantém um ponto de espera. Mantendo, né, 0017, decolado aos 55, o reporte de pista restrito a nível 070 por 20 milhas, 700. 070 por 20 milhas. 20 milhas, 20 milhas. Chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, decolado aos 55, bom voo. 208. Palma, Zulu, de papapá. Portão 2, aguarda o próprio espelho de acionamento 2067. Salvador é o gol 2017. Gol 9017, contato radar na decolagem, subiu para o nível 360 via saída da ELA. Entendido, então, livre ascensão ao nível de voo 360. Afirmativo. Em ascensão 360, gol 9017. 254, autorizado a linha de decolagem sem parada, pista no zero, vento no 70 graus com 1-1 nosso. Livre linha de decolagem sem parada, pista no 6254. 6254, somente restrito ao nível 070 até 20 milhas, ok? Livre decolagem. Aguardando a ascensão. Pode 463, mantenha o ponto de espera, pista no zero. Restrito 070 até 20 milhas, 624. Juliette, agora 56 milhas. Oeste, noroeste do ZRN Salvador, serviço radar terminado, desça para altitude de tráfego de Serra Novembro, Juliette Delta. Tem frequência livre da presente para auto-coordenação. Visual com Serra, em que é com a Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, tem frequência livre da presente concurso. Salvador, Papa Oscar, agora 30 segundos para o bloqueio. Sim, professor. O Papa Oscar, 30 segundos para vertical de Serra Vitor Delta. Gente, Papa... Alfa Papa Oscar? Sim, na Proideal para... Sim, vai para Ilhéus? Afirmativo. Correction, arc 5073. Is it possible for you to taxi a little ahead without entering the runway and vacating the taxiway, officer? We're only at like 2 meters before we enter the runway officially, so we're like ahead of ahead. Ah, roger. O gol 9546, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus com 109. Livre pouso, não, 90, gol 9546. Puxa, 6254, decolado ao 58, chame agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, Puxa, 6254, boa tarde. Atende, permanece na proa. Gente, aí o senhor estará entrando em espaço aéreo Golf, tem frequência livre para auto-coordenação? Quando possível, informe o chamado de pouso ao controle de Salvador. Zulu 44. A subida será da El, lenta e deve, com a primeira curva à direita após a decolagem pista 10, código 5441 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado para a vitória de 380 via Zulu 44, pega da El, lenta, transição de deve, decola da 10, curva à direita. 5441, aciona 208, controle 5409. Estão confirmando o código transponder 5441. Assim, 5441. Cotejamento está correto, azul 4089, para acionamento pushback, chame solo em 121, decimal 1. 121, uma boa. Corre. Salvador, boa tarde, Azul 2719, estabilizado, motor. Boa tarde, Azul 2719, tráfego ainda no avistado, ajuste no 0 no 7, continue a aproximação, chame no externo, com cheque de 3279. Chamando no externo com cheque de 3279. Voo 9546, no solo aos 01. Libere a pista, próxima direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 121, décimo 1. Direita Foxtrot, 219, voo 9546. Confirmo, já reporte para o senhor que o senhor vai ter que aguardar aproximadamente mais 3 minutos. Entendi. So Wanda from Andes. Good morning. Good evening. Sorry. Good afternoon, sir. Maintain holding point 310. Maintain holding point. Maintain position, sir. 3-2. Boa, boa. 0, evento de 160 graus, 09 nós. Livre decolagem, sistema 0044 metros. Meia 254. Prossiga. Regida. Quando ao término de desvios, suba para o nível 360. Sim. 60, após desvios, Guará Leda. Já né? 6254. Cheque 3, vento de 170 graus com 099, ajuste no 017, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, azul 2711. Cliente 2711, contra embaixada travada, tem um campo aqui. Quatro, 4463, decolado aos 02, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. Chama o controle 208, azul 4463, bom trabalho. I'm going to allow you to enter the runway in approximately more 1 minute, sir. Controle azul 4463. Azul 4463, contato radar na decolagem. Super restrita nível 070 inicialmente, proa de coral. De coral, restrito a 070 inicialmente, azul 4463. Confirmando 47 ou no 47? Táxi autorizado, direita, Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, 1017 no ajuste de altímetro. Então libera a pista no taxiway Foxtrot. Ao liberar, chame solo 121, décimo 1. Liberando via Foxtrot, cliente 271. Parkfly 073, you're clear to enter runway 10, sir. And taxi until taxiway Golf. Call me vacating the main runway, Arcfly 073. Okay, we're clear to enter and vacate at Golf. I will call you vacated, Arcfly 73. Meu pedaço, não copiei. ingresso aprovado, Sierra Tango Mike, chama alinhado e pronto para decolagem. Coral Azul 4463. Affirmative, taxi via Alpha now and report before taxi Juliet. Taxi via Alpha, report taxi Juliet. Para o nível 090, ajuste 1097. Ok, boa noite, boa confirmamento, senhor. Nível 090. 090, 3804. Zulu Delta Lima, sobre uma terra nível 085. Oxené 6254, chama o centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, Oxené 6254. Passa da Salvador, Santa Teresa, informação óptica, Fortaleza, direita do Guilherme. Tá, antes daquilo, azul 2791. Azul 2791, ingressa taxi Kilo 43, atente ao sinalizador. Ok, Kilo 43, cara, atente ao sinalizador, 2791. Salve Salvador, 3216, contato 2216, sucesso, tem outra Fortaleza, 3716. 3216, aguarda a cobra, agora Fortaleza, ajuste de altímetro 097. 097. Voo 0867, portão 1, autorizado para tiver acionamento, chame táxi. Autorizado para tiver acionamento, eu vou parar a taxa 0867. Condor 076, taxi via Juliet, stand 11. Taxi via Juliet, stand 11, Condor 076. Juliette, remota 13. Juliette, remota 13, voo 9546. Então 3216, quanto? Vamos para a captação 3216. Salvador, Fortaleza, 370, via Opreso Luno 9. Decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 1-19. 120-8, transponda 5451, então 3216. 3216, autorizando Fortaleza, nível 370, via 3019, decola 9-0 com cobertura, dando saída mão, transição por aqui, com a presença 2019, portão 7, chama pronto, 3216, nomeada. 601, you're clear to take off from the 10, wind is 170 degrees, 09 knots, QNH 017. Tupã 3804, reporte ao término de desvio. Gente, Zulu Delta Lima, tudo mantém em nível 085, ajuste 1017. 067, após o início da rolagem do MD8, a Lima tem pista 10, né? Acendeu a ascensão 430, Tocumai. Afirmativo, ascensão ao nível 430, direto Leda. Direto Leda, obrigado, certo, Tocumai. Tupã 3804, reporte ao término de desvio, já pro ano do Tuna. Gente, reportará mais umas 8 dias, vai reportar na próxima. Tem. Zero, decimal 8, have a good flight, sir.